了的。7, opa, o meu, acho que é pra parar, pra manter a TA1 no 1500 pés, reporte ingresso. Alfa, é tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto. É um Bravo Eco 2-0, mantendo 1 no mil pés. Gente. O Xanar 62, confirmando, 6327, decolou 36, controle em 119, decimal 35. Canal 35, uma boa tarde, uma forma feliz para. Obrigado igualmente a todos. Pode seguir para o 8, o 9036? Afirmativo, via Juliette 08, o 9036. Obrigado, uma boa tarde. Igualmente. Controle Salvador, mais boa tarde, Oceana 6327, nada é o Leda. 6327, contato Subal 240, da presente direto Leda. Ao 240, direto Leda, Oceana 6327. O Kilo Serra Lima controle? Está agora 60 milhas em Salvador? Oceana Transponder 0151, modo normal, aguarde contato radar. 4065, tem decolagem autorizada no 0740 com 89. Decolagem 4065. Corre 6321, Oceana, tá pronto. 6321, após a corrida do tráfego à frente ali, mantenha no 06321. Ali mantém após Embraer da Azul. Romeu, acho que o Papa Alfa desça para 500 pés. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, adicione identificação. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, frequência livre, 1, 2, 3, decimal 4, 5. Romeu Kilo Sierra Lima, contato radar 55.612 de milhas, sudoeste do VOR Salvador. Do 4065, decolou os 39, chame controle em 119, decimal 35, boa tarde, boa Páscoa. 1935, boa Páscoa, 4065. 9, suba ao 090, reporte. Autoridade de chegada a Mari. Controle Salvador Azul 4065, boa. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para 340, saída da El. 340 na da El, 4065. Velocidade de proa de da El é presente? 4065, vou indo após o Dael. Mano, Dael 4065. Xanair 6321, no vento 1,60 graus com 89, tem livre decolagem pista 10. Livre decolagem 6321, Xanair. Siga Papa Uniform Foxtrot Lima. Foxtrot Lima que desce para 1 no mil pés na Ré Forte. Salvador, Oceania 3217, após pilota autorizado, descida para 2000 e procedimento? 3217, desce para 2000 pés, que é legal na 094, visado final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado. Tá ok, desce para 2000, vai reportar estabilizado em ILS X-Ray da 10, da 3217. Papa Romeu Fox Trot Lima Yankee, reporte ingresso no corredor Interlagos. Chame 321, decolou os 41, chame controle na frequência 119, decimal 35, uma boa tarde, boa Páscoa. Genov 35, muito obrigado, uma boa tarde. Manati, o destino? Mike, Eto Delta, Manati, o número pais aprovado, decolou da pistola 7, curva direita, corredor Axé, controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 95. Aciona 0125, Maicaco Delta. Aproximante de farol de Itapuã, intenção é 35. Afirmativo, 35. Forte na curta final da 35, vento 170 graus, 8 nós, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa. 320, saída Arbor. 320, saída Arbor. O senhor autoriza a proa direta de Arbor? Oxalá 6321, mantenha o perfil da saída. Mantendo o perfil, 6321. Mike Eco Delta, boa tarde. Tem livre acionamento, reporte táxi, Mike Eco Delta. Para sinal da 35, Oscar Papa Alfa. Pouso livre, cabeceira 35, vento 170 graus com 8 nós, Oscar Papa Alfa. Acusa no solo controlado. Reportará no solo controlado, Oscar Papa Alfa. 35627, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, boa tarde. 1-1, ponto de espera da 1-0, 1-1-8-9-5, com 1014 no ajuste, 5627. 297. Tá 3217, 118, decimal 95. 1295, tá 3217. Controle Salvador, acionando a 327. Chanel 6327, chame centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, alterna 133, 25, avança de espaço. Salvador, boa, tá 3297, estabilizado ele é visual, baixa travão. 3297, boa, avistado, tem pouso livre, 1-0, vento 160 graus, com 8 nós, TAM 3217. Livre, pouso 1-0, TAM 3217. Boa de coordenação. No chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 1260. 1288, 260, obrigado, boa Páscoa. 446, autorizado chegada a MAN, desça para nível 050, QNH1014. Gente, tríplice 446, sua identificação. Cabeceiro no 0, tríplice 5627. Sou 1-966, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, boa tarde. Pátio 1 no Índia, ponto espero no 0, 8, 9, 5, 1, 9, 6, boa tarde. Controle Salvador, Foxtrot de Miang ingressando no corredor Interlagos. Gente, papai, ele fala Foxtrot de Miang, reporte através de Paripe. Reportará através de Paripe, Fox de Miang. Azul 4065, chame Centro Recife, 125, 1, alterna 133, decimal 25, boa Páscoa. Salvador, boa, São 3217, livrou-se. São 3217, táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, 4, 3217. Salvador, muitíssimo boa tarde. São 3155, da Lima, autorização para Guarulhos. São 3155, para cópias. Afirma, senhora, pronto, cópia. São 3155 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Pedro 10, TES MAP, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pistão 10 com primeira curva direita na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador, 119 decimal 35, torre 18 decimal 95. Aciona 5414, então 3155. Autorizado 340 para Guarulhos, primeira do via Pedro 10, após 2 MAP. Rota conforme o plano, decola da 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 11935, torre 11895, aciona 5414, Delta 3. Então 3155 correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamada para pushback e acionamento. Zoom 6918, desce para nível 050, QNH1-0 no 4, autorizado chegada a Mari. Controle 5627 da Trip, decolou na sua escuta. Trip 5627, contato radar na decolagem, suba para nível 150, saída PUC. 150 na PUC, 5627. Gol 966, ali mantém cabeceiro no 0, gol 966. Ali mantém, cabeceiro no 0, 9 cópias, azul 4998. Azul 4998 para Confins, nível 340 autorizado, via Anfeslu 16. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 119-35, Torre 18-95. Aciona 5441, azul 4118. Azul 4118, correto, pronto para tiver acionamento. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, interceptando o localizador. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, 7, chame torre 118-95. 18-95, Lima. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, ciente do tráfego, continue a aproximação, reporte checado, vento 150 graus com 8 nós, Kilo Serra Lima. Ciente, tem intenção de pousão no 7 a partir do externo. Ciente, reporte no ponto ideal para modificação, Kilo Serra Lima. Positivo. 1966, tem decolagem autorizada da 10, vento 150 graus com 8 nós, 1966. Leve decolagem, vento 10, com 1966. Operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050, limite da proa, curso do localizador. 050, limite da proa, curso do localizador. Trip 5446, confirme velocidade indicada. 240. Reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo, 200. O Kilo Serra Lima passando o externo, solicita cancelamento presente. Modificado 53, reporte na final da 17, Kilo Serra Lima, 140 graus com 89. Gente, agora a final. 1966 decolou 54, chama agora o controle, frequência 1-19-35. 1935-966. Vai, quer cuidar alta linha e decola sem parada. Autorizado, pista 17, 140 graus, 109, Mike Eco Delta. Colagem do motor 370, sai da PUC. 370, sai da PUC, 9-6. Confirme razão de subir. Tá com 3.000, 966. Trip 5627, suba restrito nível 090. 090, 5627. Gol no 966, vetoração para separação, curve à direita, proa 090. Direita, 090, 966. Colagem pista no 7. Formarei pista livre, Kilo Serra Lima. Lima. 1966, seu limite de voo nível 100. Limite 100, 966. Controle Salvador, autoriza 2000 para 5446. 5446, desce para 3000 pés, que é legal, 10014. 3000, ajustado 1014, obrigado. Serra Lima, vento 140 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 7, Kilo Serra Lima. Ciente, livre pouso para o Kilo Serra Lima. Azul 6918, curva à direita para 055, limite permanente. 055-6918. 6918, desce para 2000 pés, QNH 10-114, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2014, autorizado X-Ray, chame estabilizado 6918. Autorizado direto a lenta, 1 mil pés, papel de Fox Fox Tot Limiante. 5627, voe pro de Aracaju. Pro de Aracaju, 5627. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1 mil pés, direto Manati, reporta na 20ª. Direto Manati, reporta na 20ª, Mike Eco Delta. 5446, controle. Na sua escuta. O radar parou o sequenciamento, curva agora à direita, proa 180, o senhor vai ultrapassar o limite do localizador, o limite serão 10 milhas na proa. 180 direita, limite 10 milhas na proa. Pronto 4. Chanel 6314 para Petrolina, autorizado nível 340, via Acajou 20, decolagem de Stona 0 com primeira curva à esquerda, saída Momo. Transição FLOC, controle Salvador, 119.35, torre 98.95, aciona 5454, Oceaner 6314. 6314, 340 Petrolina, presumo 20 aerovia, decolada 10 com curva esquerda, na Momo FLOC. 1935 é o controle, aciona 5454. Correto, chame para prospeccionamento, Oceaner 6314. Tá chamado. Salvador, 315, tá no... São 3155, autorizado de táxi. Semana para o táxi, está preso. Maior uniforme Foxtrot de manhã, que controle. Gente, para informação, tem um tráfego no 1500 pés, acredito seja o Kilo Romeo Oscar, um Bravo November 2 Papá. Está passando através de Veracruz no rumo oposto a 1500 pés. O estimado de ingresso para terminal Ilhéus e seu estimado de pouso, o Foxtrot Lima Yankee. O Romeo Oscar, no 1500 pés via corredores, pré-formação, tráfego no rumo oposto, agora na ponta do Maital, no meu pé, o ultraleve avançado. Uma navegação pro de Duna, mantendo ainda 3 mil pés. Certo, na pro de Duna, mantendo 3 mil, 5, 4, 4 mil. Controle Salvador, muito boa tarde, Salvador 2231, informação ali, ó. Careto 2231, controle Salvador, adicione identificação, desce pro nível 050, QNH 1014, autorizado chegada a Mari. 050 na chegada Mari, possibilidade de encurtar a aproximação, tá um pouquinho atrasado, bora aproveitar, se possível, senhor. Careto 2231, tô em tap. Muitíssimo obrigado, Itap. 1966, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-685-1966. Limianque, prossiga. Gente, papai uniforme Foxtrot Lima Yankee, confirma o estimado para terminal. Estabilizou 6918. 6918, torre 1 no 8, decimal 95. 295. 446, desce para 2 mil pés. Tem negar 1-0-1-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2 mil, ciente das condições, reporte estabilizado no lock, 5446. 1-6-9-1-8, 6-9-1-8, checa o trem, vento no 40 graus com 1-0-9, com uma dezena, azul, 6-9-1-8. Passou estéreo, estabilizou, baixou e travou. Livre, pouso no zero, azul, 6-9-1-8. Autorizado. Aquilo Romeu, acho que mantém corredor. Salvador, gol 1097, da Lima. 1097, pronto, cópias. Firmo, prossiga. 1097 para Confins, autorizado nível 360, via Upper Lulu 16. Decolagem pistão na zero, com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 119.35, torre 118.95. Aciona 5446, ou 1097. Torre, muito obrigado, boa Páscoa, excelente término de final de semana e bom início da mesma. Obrigado. Zero direita da Euleda Bridge. O controle 1935, a torre 295, 5446, transponder, o voo 1097. Voo 1097, missão para pushback acionamento. Pode pushback acionamento, voo 100, ou melhor, 1097. Graus 89, informarei pista livre, 5446. Ciente, na sua escuta aguardando a liberação da pista, 5446, da trinta. Airbus da TAM, no táxi, passar retaguarda, após iniciar o azul 418. Salvador TAM 3155, 182 a bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão para o início de tarde. TAM 3155, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, boa tarde. 0 no 4, parte Índia, ponto espera 7895, 3155. Equipamento. Gente, Papatango Lima Kilo X-Ray, sobe para 3 mil pés, autorizado chegada a Mari, QNH 10114. Paulo, boa, azul 6918, livrou na sua. Azul 6918, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6918. Final, tem pouso autorizado no 05446. 5446 da Trip Ciente, pouso autorizado, estamos baixados e travados. Center. Papapá, Mike Eco Delta. Livre coordenada, 1, 2, 3, decimal, 4, 5, reporte retorno, boa Páscoa. Mensagem totalmente ininteligível. Papapá, Delta, Lima, Alfa, confirme o parque de estacionamento. Gente, Delta, Lima, Alfa, para outra cópia. Delta Lima Alfa para Uberlândia, nível 280 autorizado. Decola da pistão no 7 com primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa. Após Elefa, direto Conquista. Só segue conforme rota do plano. Controle Salvador opera em 1-19-35. A torre em 1-18-95. Aciona 5-1-17. Delta Lima Alfa. Kilo Romeu Oscar, chame torre, 1-8-95. Curva direita, saída Arbor Alefa. Estou presente, pode encurtar a aproximação, reporte curta final no 7150 graus com 89 km Oscar. Confirmando 119.35, frequência do controle, e a torre 118.95, Delta Lima Alfa. Delta Lima Alfa para acionamento e táxi, chame a torre 118.95. Confirme para o solo. Tiro Serra Lima, quase 4 minutos. Faz 6918, vai guardar tráfego da companhia, iniciar táxi através do gate 3 e após ingresso para o 01, no 6918. Curta Lima, Teixeira 31. O Serra Lima, Teixeira de Freitas, pronto, cópia. Boa, tá acionado? Livre acionar, reporte táxi, Delta Lima Alfa. Fazenda Serinha aí, uma centena, decola da pistão no 7, curva direita inicialmente na saída da EL. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95, aciona 5436, quilo Serra Lima. Quatro, quatro, meia, seu solo 08, libera a direita, chame solo na frequência 1219. Na direita, 1219, 5446. 8, solo azul 418 para o táxi, com 3 horas e 5 de autonomia, alternando galeão e 127 portas. Azul 4118, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste 1094, boa tarde. 1094 até Índia, lá 1895, azul 4118, até mais. 150 graus, 89. Esse é o 3-1-5-1. Alfa Charlie, confirme o pátio de estacionamento. Cliente Zulu Alfa Charlie, para a Vitória da Conquista, nível 065 correto disponível. Decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, inicialmente restrito no meu pés. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95, aciona 5455, Zulu Alfa Charlie. 5 milhas da posição coral, acena identificação, mantenha 090. Da presente, voo para o DITAP para a chegada Mari. Confirme o PLB, Alfa Charlie. Gente, para acionamento táxi, torre 18, décimo 95, uma boa tarde. 3155, decolou zona 0, chame controle em 119, decimal 35, uma boa tarde. 1935, obrigado. Controle, muito boa tarde, tá? 3155. 3155, Natal, boa tarde, contato radar na decolagem, voo 340, após 2000 pés, voo direto Leda. Obrigado, após 2000 direto Leda. Romeu Oscar, solo 10, libera direita, táxi, companhia aqui, Romeu Oscar. Charlie Tango Uniforme, confirme o pátio de estacionamento e decola da pista 10 da pista 17. Gente, Charlie Tango Uniforme para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 400, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano, decolagem pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 5447, Charlie Tango Uniforme. Serra Lima, ciente. Aquilo Serra Lima, inicia o táxi reporte para ingresso na pista. Aquilo Serra Lima. Correto, Charlie tem uniforme, confirma o seu aberto. Uniforme, para acionamento táxi, chame a torre 118.95, Charlton Uniforme. Animal, prossiga. Inicie reporte na Papá para cruzamento da pista. O ponto de espera da, da taxiótica se permanece. Está lá na Novanda, no ponto de espera da 17. Ingressar e agilizar o táxi até aquela posição. Para ingressar e agilizar, reporte livrando lá na Novanda, no ponto de espera lá da 17, aguardando, porque temos uma aeronave que aproximando para pouso na 17. Zulu 4118 decolou, Zulu 3, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, obrigado, boa noite. Controle azul 4118. Está autorizado o cruzamento Delta Lima Alfa, cruzamento da 17, você vai prosseguir via Quebec, Mike. Quando atingir a Taxi Lima, chame solo novamente 1219 para cruzar o pátio. Delta Lima Alfa. 16, decolagem pistão na 0 com primeira curva direita. Saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 119.35, torre 118.95. Aciona 5471, TAM 3217. Região 08, continua a aproximação, pista 17, reporte na vertical da RMA, Guardião 08. Reporte na vertical da RMA, Guardião 08. O 08 efetuará um 360 sobre essa posição, temos a tráfego na aproximação LS. Tirou o número 2 para pouso, Guardião 08. Efetue a sua esquerda, a manobra de 360. Ok, 360 para a esquerda, Guardião 08. Alfa, táxi, sucida táxi via Mike Lima, autorizado ingresso no pátio 1 e após prossegue via Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, retorne à torre 118.95, ajuste 10.04, Delta Lima Alfa. No 097, aguarde para o início do pushback. Tempo aguardar para o pushback, vou no 097. Quebec Sierra, controle Salvador, prossiga. Salvador, Alexander 6314, pushback acionamento, portão 7. No 07, Alexander 6314, aguarde para início do pushback. Guarda. Guardião 08, vai visual com a TR da trip na final da 10. Aguarde coordenação com a torre. Alfa Charlie, mantém a escuta. Viva Alfa Tráfico, Guardião 08. E ajuste para pouso com o número 2, continue a aproximação no 750 graus, 629, o Guardião 08. 02, no, para pouso, Guardião 08. Zulu, Alfa Charlie, prossiga. Já está escutando o centro? Sim. Possibilidade de passarmos a escuta do centro? 3255, chame centro Recife, 126.85, alterna 1-3325. 1265, 3325. Muito obrigado, meu amigo. Boa Páscoa. Boa Páscoa com o senhor também. Entrada aí do pátio está liberada, confirme. E deixa a entrada desobstruída que a aeronave vai pousar e deslocar para o pátio 4, ok? Salvador, gol 1620, centro da Lima. Gol no 620, aguarde Copa Recife. Recife poderia adiantar a saída? Saída, pouca transição, Caju. Obrigado. Dado, pistão 7, guardião 08. Novo pistão 17, guardião 08. Gente, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. 6314, livre para o estacionamento de táxi. Ataque 6314. Lima Kilo X-ray estabilizado. Lima Kilo X-ray complete. Aproximação. Chame torre 1-8-9. X-ray. Direita, chame solo 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado, TJ. 2-3-1. TJ. Corre Salvador, o Papatango Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, centro do tráfego, reporte o marcador externo, 160 graus com 8-9, Lima Kilo X-ray. X-ray, cancelaremos no externo para 1-7, ok? Ciente. Já foi Salvador 2-2-2-3-1, pode ingressar via Kilo, para 3-2-2-3-1, não? Afirmativo. Ingresso via Kilo 2231. Via Kilo, Fata 3, posição é a 2. Obrigado, 2231, Fata 3. Guardião 08, Solos 18. Backtrack, agiliza manobras, reporte para Tati 4, Guardião 08. Voo no 620, pronto, cópia. Pronto, cópia, 620. 1-620 para Recife, nível 370 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem Pistona 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador, 1-19-35, torre 1-8-95. Aciona 5467, gol no 620. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58, decola curva esquerda, Pouca, Caju. 935 controle, 18952, 5467 transporte. Passa a decolagem, outra pista no 7, Kilo Serra Lima. Obrigado, igualmente. Lima Kilo X-ray, após o pouso, qual o seu pátio de destino? Mata! Mata, ciente. Reporte na curta final do ano 7, Lima Kilo X-ray. X-ray, reportaremos. 153 a bordo, 3 horas alterna de cima. Chanel 6314, táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4, uma boa tarde. 1-0-3-95, Pátio Índia, boa tarde. O gol no 097 para o táxi, estamos com 1-9-4 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Geração 14, Quebec Terra. Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4, boa tarde. Boa, Pátio Índia. Índia, 1895, a Torre de São Paulo, a Torre de Salvador, 1097. É Lima, contato radar na decolagem suba 100, da presente, direto da EL. Gente, direto da EL, filho Serra Lima. Oi, Salvador, Papadango Lima, aqui é 3, na lista da 107, passado o trabalho. Livre, pouso no 740.9. Sim, aqui é 3. Autorizado, solos 2-2, reporte livrado na pista. Delta Lima Alfa, autorizada a decolagem, mantendo a reta na decolagem até 030, vento no 40 graus com 8 nós, Delta Lima Alfa. Ele tem uniforme para cruzamento, confirme. Autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 1219 para cruzar o pátio 1, Charlie tem uniforme. O Quebec Serra Controle. Em condições de pousar na 10? 314 ali, mantém 10, mas 314. Segue litoral sul, autorizada para a direta do farol de Itapuã. A torre informa que próximo ao farol de Itapuã você deve realizar a espera devido a muitas aeronaves seguindo na reaxé no sentido oposto, senhor. Durante a pista. Lofa Charlie na escuta. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, Zulu Alfa Charlie. Delta Lima Alfa, decolou os 2-3, chame o controle em 1-9-9, decimal 3-5, uma boa tarde, está liberada a restrição até o 30, só até 2000 e depois perfil da saída normal, Delta Lima Alfa. Ok, Delta Lima Alfa, 119-35, liberado os 3000 de restrição. Salvador, boa tarde, 1097, um ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera na 097. Bandeira. Oli, boa tarde, é o papapapá Delta Lima Alfa na Arbor. 130 graus com 07 nós, Lua Alfa Charlie. Lua por 280, sai da Arbor. 280 na Arbor, o Delta Lima Alfa. Papa Romeu Alfa Juliette Romeu, desce para 2000 pés, QNH 1-0-1-4, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Charlie Tango Uniforme, táxi via pátio 1 Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 18, decimal 95, ajuste 10-4, boa tarde. 4, senhor descendo em high speed, vai seguir como número 2 na aproximação. 097. Zulu Alfa Charlie decolou aos 25, corredor axé, controle na frequência 119, decimal 35, boa tarde. Boa tarde, Alfa Charlie. Alfa Charlie, vai ser no corredor chamando meu pé. Alfa-Charlie, eu controlei? O Alfa-Charlie decolou da 17, com rua direita, corredor Axé, destino a vitória da Copa. Deixa eu manter no meu pé, o corredor Axé aguardando para o central. Informo que é um tráfego no sentido contrário, 9 milhas, mantendo 1 no 1.500 pés. Vai manter 1.000 pés, Alfa-Charlie. Salvador, muito boa tarde, 63, 4, decolado. Será 6314, contato radar subindo para o 340, perfil da MOMO. 340, perfil da MOMO. Controle, aqui o Serra Lima atinge uma centena, poderia proar o destino, proa 250. E o Serra Lima autorizado. Gente. Controle, 6314. Controle, 6314, prossiga. Controle, se autorizaria da presente para o Xbox. Mantenha a saída da aeronave do setor norte para evitar conflito. Gol 1869, boa tarde, na chegada da BOF. É, informa o táxi nessa posição de 3 horas, está 6 milhas. Está descendo para o 1.50 para 4 mil pés. É, vetoração para o sequenciamento, curva agora à direita na proa 240. Então, 1.40. Alfa Juliette Romeu desce para 2 mil pés, atualizado em ILS, é posto localizador. Alfa Juliette Romeu. Lima Kilo X-Ray, pronto, 4, Vera Cruz. Lima Kilo X-Ray para Vera Cruz, 1 mil pés aprovado, decola da pistão no 7 com primeira curva à direita, corredor Axé, controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 0145, Lima Kilo X-Ray. Lima Quebec está chamando torre, 118.95. Quilo Quebec Serra, mantendo litoral, reporte para o Tita Ponte, Quilo Quebec Serra. Serra, pode descer para mil, já cruzou o contrato. Ciente, está livre a descida, já cruzou o contrato, está livre a descida, o Quilo Quebec Serra. Serra, solicitando se possível, todo na frente, ok? Ciente. Serra, pode encurtar seu tráfego aí para 17, reportar na, confirmando para 35, reportar na curva por sinal. Vento 150 graus, 89, quilo Quebec Serra. Encurtando, prosseguindo para 35, quilo Quebec Serra. O gol no 869, mantém a proa 225 e tenta para o 050. Número 69 para Guarulhos, autorizado nível 360, via antes do 1-0 até SMAP, após prosseguir conforme a rota do plano, decolagem pistão no 0, com primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 5506, ou no 1169. Condicionado ao tráfego, informo que há 4 aeronaves de aproximação e o senhor está condicionado ao tráfego. Lima Kilo X-Ray, Salvador. O ITAP. Para puxar o acionamento. Papapá, Delta Lima Alpha, chame Recife na frequência 280, alternativa 260. Charlie Tango Uniforme, decolou os 3-1, controle em 1-9-35, boa tarde. 1935, boa tarde. Pronto, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Cada 3-1. Autorizado de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, torre 1-6. Alfa Juliette Romeu. Do Alfa Charlie, estou para o 065. Vamos aproveitar para a Vitória. Gente, aguarde para ingresso. Confirmando, é 1-1-1-6. 3-1, pronto, cópia. Passaria do 2-2-3-1 para Barreiras, autorizado nível 1-8-0. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Whisky 4-2 até lá, papai direto Barreiras. Controle Salvador, 1-1-9-3-5, torre 1-1-8-9-5. Aciona 5-4-7-5, passaria do 2-2-3-1. Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Livre decolagem da 1-7, Lima Kilo X-Ray, vento 1-5-0 graus com 8 nós. Passaria 2-2-3-1, chame pronto para o pushback de acionamento. Conseguiu entender essa mensagem? Direto ou destino? A gente já está voando já, senhora, obrigado. Por nada. Matheus, manter high speed é o número 1. Autorizado. No 097, está autorizado o bridge. Bridge, bridge, 1097. Controle em 11935 até a volta. É, foi até. Passou o externo, dá presente, prosseguir. Era autorizado no 7 de Alfa Juliette Romeu, com referência. Ok, notificado aos 33, reporte final da 17, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Zona 4 também Recife, na frequência 1288, alterna 0260, caso negativo, esteja na frequência 1285, alterna 1332. Controle, autoriza o TRIP 5364 DC para 2000 pés com referência visual. TRIP 5364 DC para 2000 pés, o ajuste no 0904. 2000 no 0904, TRIP 5364. Voo 1869, desça para 4.000, redução para 200 nós. 4.000, 7 nós, mais nada. 2, Epsilon, Condor 077 on 11. Condor 076, stand by to clearance. Taxi, Condor 077. Roger, Condor 077, stand by to clearance. Stand by. Localizador, 1809. Voo 1097, chama Recife, 2085, alterna 3385.